Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 257. Hoje é dia 4 de março do ano de 2020. Agora são 19 horas e 32 minutos dessa noite quente de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participa do programa de hoje o nosso amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Dentro de alguns instantes, a gente já vai poder falar com ele. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Lembrando que os textos que serão apresentados aqui para nossa reflexão também serão publicados lá na página do Facebook, para que você possa também acompanhar, ler novamente e compartilhar, ajudando a mensagem de amor, esta mensagem de amor, a alcançar aqueles que dela necessitam. Nós sempre selecionamos algumas datas para serem lembradas no início do programa, e hoje então as datas que vão aí do dia 4 de hoje até o dia 10 do 3, que é a data que precede a próxima edição do programa, nós encontramos aqui no dia 4, é o Dia Mundial da Oração. Então, hoje, dia 4 do 3, é o Dia Mundial da Oração. E dia 8, o próximo domingo, é o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Então, aqui, eu vou falar sobre isso depois, mas a gente já vai... Eu vou pedir para o Álvaro depois comentar a diferença entre oração, prece e reza, para a gente entender melhor sobre isso. Mas, para abrir o nosso programa, nós selecionamos, em homenagem à mulher, um texto do Espírito Emmanuel, extraído da obra Caminhos de Volta, denominado Especialmente a Mulher. Homem e mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida, e ambos, análogas características de imortalidade, os mesmos atributos do Espírito Eterno. Entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida. Com ela, a repetição do berço nos prodígios do renascimento. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que o embala nos vínculos de sua própria renovação. por muito poderosos hajam sido os conquistadores da terra no passado e no presente, e por mais cultos os filósofos que traçam as diretrizes da cultura humana, de nenhum deles a vida suprimiu a necessidade das entranhas femininas para que se lhes gerasse a existência. E ainda agora, quando a ciência do mundo se dispõe a intervir nos processos da reencarnação, procurando nova nidação dos recursos genéticos a favor da gestação em proveta criadora, nenhum sistema de sublimação espiritual pôde substituir a assistência materna no trabalho do renascimento físico, porque unicamente o amor é a luz da civilização, conduzindo-a para a integração com Deus. Se te encontras na experiência feminina ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança de competência. Mas para demonstração disso, não busques os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Para te mostrares tão eficiente quanto os melhores companheiros da Terra, não é necessário desças aos precipícios a que tanto se arrojaram na própria imprevidência. Recorda que podes ombrear com todos eles em matéria de trabalho e habilitação, entendimento e responsabilidade, mas é preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. E é assim, amigos ouvintes, nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Eu quero aqui que você comente esse texto sobre o Dia Internacional da Mulher, mas eu quero também que você aproveite e já fale pra gente também um pouquinho lá sobre como é o Dia Mundial da Prece, né, hoje. Explique pra gente um pouco da diferença entre a prece, a oração e o rezar. Muito boa noite a todos, o Wilson aqui, nossos ouvintes, uma satisfação muito grande. Nós podemos estar um breve momento agora à noite estudando o Espiritismo, que é o Cristianismo Redivivo. E a mensagem, ela é muito oportuna, porque realmente o coração de mãe, o coração da mulher, realmente torna esse mundo muito, muito melhor. Não resta a menor dúvida. Qualquer indivíduo, ele pode ter cometido os maiores desatinos, mas quando se lembra da mãe, da mãezinha querida que o embalou, o coração se enternece. Tem inclusive um episódio marcante na literatura espírita, que é quando uma mãe, um espírito de personalidade feminina, ele vai em busca de salvar o filho, tentar resgatar o filho que coordenava os movimentos tenebrosos do umbral, né? O Gregório, que era o comandante. E aí essa mãezinha por séculos orava por ele e não tinha jeito de dobrar esse Gregório. Mas quando ele consegue sair, ficar na fronteira entre o umbral e as esferas superiores, ele encontra Matilde, a sua mãe querida. E depois de séculos, ela o abraça e aquele monstro vira uma criança. E ele é resgatado. Então, as mães são as médiuns da vida, que dão realmente a perpetuação da espécie, como essa mensagem tão linda aqui retrata. O homem pode ser a inteligência, a força, o poder, mas a mulher é o sentimento. Então, a mulher realmente, por esse sentimento, essa vibração maior, consegue enternecer a nossa sociedade e fazer uma sociedade mais humana, como a mensagem aqui nos traz. Então, tanto o homem como a mulher se completam, ambos são igualmente importantes, tanto basta ver na criação a sabedoria divina, a proporção de um para um entre homens e mulheres na face da terra. Ou seja, não tem uma predominância masculina ou predominância feminina. E a terceira revelação nos descortina ainda mais essa questão que não deve em momento algum haver discriminação, porque o espírito não tem sexo como nós entendemos. O espírito não é assexuado, mas ele terá na sua romagem terrena a oportunidade de reencarnar como homem ou como mulher, para desenvolver os caracteres feminis e masculinos, as virtudes masculinas e as virtudes femininas, para se completar um dia como espírito perfeito. Então nós todos parabenizamos as mulheres. Hoje a gente tem as mulheres em vários níveis sociais, mas a tarefa que a mulher pode realizar aqui na Terra, na verdade, não é ser prêmio Nobel, ser uma grande cientista, pode ser tudo isso, mas a tarefa de ser mãe. Porque o homem não pode conceber, a mulher sim que é a médium da vida. E ser mãe não é só no aspecto biológico, porque tem mulheres que não podem conceber, adotam crianças, né? Adotam seus filhos e vão realmente ser uma mãe dedicada, uma mãe maternal, que vai, uma mãe educadora. Então realmente essa tarefa de ser mãe realmente na nossa sociedade é a maior tarefa, a tarefa mais nobre que uma mulher pode executar aqui na face da Terra, sem perder de vista a sua possibilidade de se realizar também no aspecto profissional. Porque cada um deve escolher seu próprio roteiro, mas ser mãe realmente, no sentido mais amplo, é de fundamental importância para nós termos uma sociedade sadia. Porque os filhos realmente vão lá, não só na gestação, aquela ligação com a mãe afetiva, amamentação. E quando pega a criança que cai, primeira coisa que ela fala assim, mamãe. Não é isso? Pois é, isso. A primeira palavra que a criança aprende a falar é mamãe, não é? E é interessante que Emmanuel, ele coloca com bastante clareza, né, que o fato de você apresentar uma característica não exclui outras, né? É quando nós falamos aqui, e é importante a gente frisar isso, quando nós falamos que a mulher é o sentimento e o homem é a força, não significa que a mulher não possa ter a força. A gente fala sobre predominância. Exato. Do papel. É. Né? Então é justamente por esse sentimento, essa força, né, sentimental que você se referiu quando contou a história do... Como que é o nome dele? Gregório. Do Gregório, exatamente. Essa aliás, está no livro Libertação, Libertação. Luiz e Chico Xavier. Pois é, interessante. E justamente quando você conta isso, você percebe que essa presença denota uma força moral muito grande. Mas não significa que ela não possa ter a força física também, como nós vemos até mesmo hoje. Agora, o que a gente percebe aqui no final é que Emmanuel vai falar que não é porque existe essa igualdade plena que a mulher, nessa busca por essa igualdade, acabe cometendo os mesmos erros. Exato. Que os homens têm cometido ao longo dos milênios. Isso mesmo. É desnecessário. Né? Para provar a igualdade, eu posso fazer tudo o que ele faz, inclusive errar como eles. Essa masculinização equivocada. Realmente não é isso, esse objetivo. Quando se fala, por exemplo, que a mulher é o sentimento, o homem é a inteligência e a razão, evidente que a mulher também é tão inteligente e também usa também a razão, mas não é isso. É que o homem, por ser submetido a certas necessidades reencarnatórias, geralmente o homem é o esteio, geralmente, às vezes não é assim, mas o sustentáculo da família tem que desenvolver mais a sua inteligência, suas habilidades para sustentar a família. Historicamente é assim. E a mulher, por ter que cuidar da prole e consolar, confortar, inclusive o próprio marido, ela desenvolve mais o sentimento na roupagem feminina. Mas tanto o homem como a mulher, ambos vão ter a possibilidade de desenvolver essas faculdades no mecanismo reencarnatório, né? A pessoa vai voltar outras vezes. Você falou também sobre a prece e sobre a reza. Ora, a reza é uma forma quase mecânica e repetitiva, e é mais preces decoradas, são uma forma decorada, você fica numa forma mecânica, sem nenhuma crítica a certas correntes religiosas, que inclusive usa até o terço, fazendo tantas Ave-Marias e Pai Nosso, mas fica tão cansativo e tão mecânico, que não possibilita a pessoa, o mais importante é usar o sentimento, o coração. O templo de Deus, na verdade, é o nosso coração. Nosso coração é ligar com Deus, o sentimento. Se eu não colocar sentimento nas minhas palavras, eu realmente não consigo atingir os planos mais elevados. Fica uma coisa repetitiva. Então, na doutrina espírita, no espiritismo, nós orientamos que as pessoas usem as próprias palavras e coloquem sentimentos nisso. Da mesma forma que uma criança busca o pai ou a mãe para orientação, um conselho, uma sugestão, o Pai Celestial também conversa assim conosco. Por que tantas barreiras psicológicas para falar com Deus? Vamos conversar com Deus como a gente conversa com um pai maravilhoso, um pai bondoso. Uma conversa simples, objetiva, sincera. E podemos exaltar. E nesse momento, vamos ter absoluta certeza que o Pai se faz ouvir através das vibrações dos espíritos, nossos guias espirituais que estão conosco, que levam para os planos mais elevados as nossas súplicas. Lembrando que toda prece a gente tem que saber pedir também, né? Tem pessoas que falam, mas no Evangelho diz, né? Pedir, obtereis. Sim, Jesus disse isso. Pedir, obtereis. Mas Jesus colocou um pré-requisito também. Buscais e achareis. E buscar o quê? Buscar o reino de Deus. E Jesus nos ensina, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescido por acréscimo de mistura, lhe virá suas mãos por acréscimo de misericórdia. E buscar o reino de Deus significa uma coisa, transformação moral. E a pessoa mudar o comportamento, as atitudes. Como é que eu vou fazer uma prece para os planos mais elevados, se o meu coração está cheio de amargura, de ressentimentos, de vibrações negativas? Jesus, inclusive, nos aconselha, nos sugere. Primeiro vá fazer a paz com o seu irmão e seu coração vai ficar em paz. É antena com Deus esse coração em paz. E aí, então, ele vai ter ressonância para atingir os planos mais elevados. Então, o Espiritismo, ele coloca, explica um pouco mais a oração de uma forma mais científica, usando a ciência, a filosofia e a religião, como é a doutrina, que a gente possa entender o que é a prece. Não é um jogo de palavras repetitivo, mas a prece é sentimento, é ligação com Deus, né, Wilson? Sim, é interessante o que você disse, né? Eu consultei aqui enquanto você falava, e tem aqui a prece. Prece vem do latim prex, que pode ser traduzido como petição, pedido, requerimento, uma prece, né? E a oração deriva de orar, que vem do latim orare, que significa boca. Então, oração é quase sinônimo de falar, falar. É exatamente o que você disse, falar com Deus, é conversar com Deus. Então, oração é isso, é um processo de conversa, e uma conversa não é mecânica. E aí, e confirmando ainda o que você acabou de dizer, né? Rezar vem lá de recitare, que é recitar. Recitar é exatamente isso, é você recitar, né? Alguma coisa, você tem um texto ali, você lê, vai recitando aquele texto. É sem nenhuma crítica. Sim, claro. Porque nós espíritas temos profundo respeito a todas as correntes religiosas, mas não podemos omitir uma opinião quando a gente vê uma forma de colaborar, entendendo que todas as religiões têm o seu caminho, mas as religiões têm que se transformar. Você veja, antes de Moisés, antes do Cristo, você tinha o politeísmo. Então não vamos criticar aqui, aquilo cumpriu o seu papel. Se você for na antiga Grécia lá com Zeus, aqueles deuses, também tinha ensinamentos bons, inclusive no templo para Apolo, em Delfos, tem aquela famosa frase, homem, é conhecer a ti mesmo. E Jesus, inclusive, fala, buscar a verdade, né? Buscar a verdade sobre nós. Então, assim, os ensinamentos eram profundos, de ética, mas só que nada se compara com o cristianismo, nada se compara com o governador espiritual da Terra que nos trouxe essa mensagem e nos ensinou a orar. Ele, inclusive, ensinou o Pai Nosso. Pois é. Jesus ensinou, como mestre, nos ensina a orar. Ele, então, tem a famosa oração que chama de oração dominical, que é o Pai Nosso, simples, objetiva, mas você vê que é primeiro uma exaltação ao Senhor, o Senhor da vida, né? Pai nosso que estás nos céus. É um ato de humildade. Santificado, né, seja o vosso nome. É o ato de se reconhecer. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é o reino de Deus, não é um reino de conquista. Não, o reino de Deus. Isso. O pão nosso de cada dia. Eu não preciso do pão para 200 anos, é o pão nosso de cada dia. A humildade nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. E olha como é que ele coloca, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, eu tenho que perdoar primeiro. Se eu não perdoei, como é que eu vou pedir perdão a Deus? É uma oração tão simples, uma prece simples. Tão simples. Então Jesus coloca, o pedagogo sideral nos coloca a forma, para que complicar? Afasta-nos do mal, pedindo a presença, né, do nosso guia, do nosso guia espiritual, a nos livrai-nos instruir. Livrai-nos do mal, o mal que nós praticamos. Livrai-me de praticar o mal, porque nós ainda temos ainda muita coisa para resolver, né? Nós homens, né? Então, livrai-nos de praticar o mal. Seja feita a vossa vontade. É muito bonita essa prece. Então, a oração é uma conversa nossa, nós sozinhos, nesse momento, ouvindo a nós mesmos, a nossa consciência com Deus. Cada um busca no seu momento de introspecção fazer essa prece. E olha, essa prece deve ser diária, viu? Constantemente. Tem o Siddhartha Gautama, conhecido Buda. Ele usava uma expressão muito interessante, ele dizia sobre a oração. Ele dizia que o ato de orar é tão importante quanto o ato de respirar e se alimentar. Ora, a oração. Siddhartha Gautama foi um espírito elevadíssimo enviado por Jesus, né, à China. Depois criou o famoso budismo, né, que é hoje é uma corrente religiosa muito forte no mundo. O ato de orar é tão importante quanto respirar e se alimentar. Gente, Jesus orava. A gente vê Jesus sempre se recolhendo, se afastando para meditar e orar. E nós, espíritos imperfeitos, Jesus, o Espírito perfeito, modelo e guia, fazia isso. Por que que nós, na nossa arrogância, no nosso orgulho, podemos achar que podemos prescindir da oração? A oração nos fortalece a fé em Deus e a fé em nós mesmos. A oração é fundamental e eu concordo com Buda. O orar é tão importante quanto respirar e se alimentar. E como respiramos o tempo todo, né, sem que nos apercebamos disso, eu creio que a oração a que ele se refere é essa oração também que acontece naturalmente, é o jeito de ver o mundo. É o jeito de respeitar todas as coisas, de se sentir parte, de se sentir integrante da criação o tempo todo. Porque se a gente se sente desse jeito, é uma maneira de você orar, de estar em contato, novamente usando aqui o termo oração, né, de estar em comunicação com o Criador. Exato. Né, de fazer parte. Então, na verdade, orar, nesse sentido, é uma postura de vida, é um jeito de olhar o mundo, de caminhar pelo mundo. Então, assim você ora o tempo todo, assim como você respira o tempo todo. Jesus, orai, vigiai e orai, né? Você vai orar para ter toda a energia necessária e você vai vigiar os seus passos, os seus pensamentos, para se conduzir de forma digna na Terra, né? Pois é, e quantos pensamentos não nos surgem, que não são tão dignos de serem considerados uma oração, mas não é? Tem um ensinamento que diz, olha, o passarinho pode pousar na nossa cabeça, mas não precisa fazer ninho. Pois é, exatamente. Pousou o passarinho? Espanta, não deixa de fazer ninho, né? Tem uns que deixam fazer ninho e colocar ovos e chocar os ovos, né? Pois é. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora ouvir a mensagem Se Crês em Deus, é a mensagem do Espírito Emmanuel, na voz do saudoso ator Paulo Goulart. E retornamos em alguns instantes para a gente iniciar o segundo bloco do programa dessa noite. Se crês em Deus, se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo. Por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite. E neste bloco, nós vamos falar sobre o regresso ao mundo espiritual. Essa é uma das grandes certezas da nossa existência, isso não há dúvida. Todos nós sabemos, o nosso animal não sabe, não é, Álvaro? É. Né? Ele está lá em casa, deitado agora, tranquilamente, não está preocupado com isso, mas nós temos a consciência da nossa finitude. Então, Álvaro, para a gente começar a falar sobre esse tema, sobre esse processo de regresso ao mundo espiritual, eu queria que você conceituasse inicialmente. Quando falamos em morrer, o espírita fala muito em desencarnar, não é mesmo? Então, qual a diferença entre morrer e desencarnar? Morrer é a questão biológica, né? O corpo cessa seus sinais vitais e, geralmente, o médico ele vai analisar a pessoa que biologicamente está morta, atividade cerebral, respiração, uma série de parâmetros que são analisados, então se dá então o óbito oferido pelo médico responsável de fazer essa análise. Então a pessoa está morta perante a sociedade, né? O indivíduo morreu. Agora, a desencarnação significa a libertação da alma do corpo físico, que é um outro processo, que ele pode ser mais rápido ou pode ser mais longo, mais demorado. Então, por isso que a gente fala que a morte pode ser fácil e a desencarnação, em alguns casos, pode ser muito mais difícil. Muito bem. Então, ali a morte então é um fenômeno biológico, enquanto a desencarnação é um fenômeno espiritual. Concluímos, então, que somos... Como somos espíritos, somos imortais, não morremos? Não, a morte não existe para o espírito, nós somos eternos. Deus nos criou simples e ignorantes, e nós vamos reencarnando vários planetas, a Terra é um deles, onde nós vamos aprendendo, desenvolvendo nossos sentimentos também e nossa intelectualidade, nós vamos evoluindo. Cada reencarnação nós aprendemos coisas novas, nós nunca regredimos, o espírito não retrograda, ele pode estacionar, pode se comprometer, mas ele não regride. Então, podemos dizer que em cada reencarnação nós somos criaturas melhores. Em outras palavras, nós vamos voltar para o mundo espiritual melhor do que quando nós chegamos aqui. Eu posso voltar liberto de qualquer comprometimento, se eu tiver uma vida ética, uma vida correta, ou eu posso voltar mais evoluído, mais comprometido, se eu realmente magoei ou prejudiquei alguma pessoa, né? Então isso pode acontecer. Então a morte não existe, existe só no aspecto biológico. Nós vamos voltar para o mundo espiritual sentindo no nosso corpo espiritual, o coração bateu, o pulmão funcionando, respirando. Tanto que muitas vezes na sessão mediúnica, o espírito se manifesta através do médium, sentindo fome, frio, calor. Ele sente como se estivesse vivo, porque ele está vivo. Ele só não tem mais a roupagem somática, o corpo somático, o corpo físico, mas ele tem um corpo espiritual, o perispírito. Muito bem, Álvaro, eu falei dessa preocupação que todos nós temos. É claro que todos, né, pelo menos a maioria de nós, se não fomos acometidos por nenhuma patologia, todos queremos ter uma vida longa, produtiva e feliz. É possível, Álvaro, saber quanto tempo a gente vai viver? Há um tempo, né, determinado para a nossa vida? Existe, assim dizendo, uma data para a nossa morte? Dizem muitos, né, a sabedoria popular diz que é só o peru que vai na véspera, né? Que, como se já tivesse definido uma data para que todos nós pudéssemos retornar. É assim que funciona? Olha, no nosso nível evolutivo, nós ainda temos um projeto reencarnatório bastante flexível. E nós reencarnamos com um período de vida, vamos dizer, 70, 80, 90 anos ou mais, 100. E geralmente todos nós, com raras exceções, voltamos um pouco antes do tempo pelo desgaste que a gente tem, estresse e tudo. Mas tem um tempo sim programado, flexível, tá? E que a gente, na data, se a determinada data, cumpre o nosso projeto e regressa. Algumas pessoas vão viver menos tempo e vão regressar para o mundo espiritual mais brevemente. Por exemplo, alguém que tem um projeto reencarnatório com determinada família e de viver 20 anos apenas. Então chega no projeto dela, cumpre aquele papel que ela tinha que fazer e ela já regressa, já desencarna e já vai embora. Então não existe uma reencarnação exatamente igual à outra. Então isso é conversado com os nossos mentores espirituais e nós de antemão, no mundo espiritual, concordamos com esse projeto. E no mundo espiritual a gente está sabendo que vai vir para a Terra e vai voltar para o mundo espiritual. Isso é apenas uma experiência no mundo material, porque nós somos espíritos. Como espíritos, nós vivemos no mundo espiritual. Aqui nós estamos de passagem, todos nós sem exceção, aprendendo a desenvolver certas virtudes, como diz apenas no estresse, às vezes, da vida, das dificuldades da vida, que a gente vai mostrar o nosso potencial. Como é que eu vou demonstrar a minha humildade, a minha tolerância com o mal, se eu não estiver vivendo entre os maus, testando realmente se essa virtude que eu achava que eu tinha, ela existe ou não? Então, no fogo, no sabor dos conflitos, eu coloco em xeque essas virtudes que eu, teoricamente, acredito que tenha. E chega aqui e a gente, às vezes, realmente não demonstra que não tem tantas dessas virtudes como a gente achava. Mas cada reencarnação é uma oportunidade, assim como o trabalhador que às vezes vê um dia de trabalho que não foi tão bom, mas amanhã tem outro dia que ele pode recomeçar. Aí assim é o processo reencarnatório. Nós temos a eternidade para evoluirmos e nós vamos sempre nesse processo. O que o Espiritismo coloca é que quanto mais rápido eu melhorar a minha conduta, eu me liberto de um ciclo doloroso de provas e expiação. Eu posso atenuar as minhas reencarnações, modificando a minha conduta para melhor. Então essa é a proposta espírita, é de se libertar das mazelas morais, dos equívocos, dos erros, se conscientizando e vivenciando os postulados do Cristo. Todos nós, inevitavelmente, em algum momento da vida, ou em muitos deles, Seremos aí confrontados por reveses, por infortúnios, por frustrações. E isso, como você falou, é causa para redução do nosso tempo aqui na Terra, se nós não sabemos lidar com isso, né? Então vamos ver se a gente está captando bem aqui. Eu posso sofrer uma dificuldade, posso estar atento e posso aprender com ela. Entende-se que eu não sofrerei mais aquela dificuldade como uma lição. Só que, por exemplo, a paciência que você citou, eu posso passar a minha vida toda me irritando com as coisas que eu não tenho capacidade de mudar. Por exemplo, eu posso sair no trânsito todos os dias e ficar nervoso todos os dias no trânsito. O trânsito não vai ficar mais rápido porque eu estou nervoso. Assim, eu estou desgastando o meu instrumento físico e reduzindo o tempo de vida aqui na Terra, é isso? Exatamente isso aí. Porque não são só os vícios que dilapidam a nossa saúde, tá? Isso aí também tem várias pesquisas mostrando que a nossa qualidade de vida representa mais de 50% da possibilidade de longevidade na nossa existência. Por exemplo, a pessoa morar num lugar sem poluição, ela uma alimentação saudável, saneamento adequado, então prática de esporte, evitar o estresse, então ela consegue viver, vamos dizer, se ela veio para viver 80 anos, que viva 78, 76, ou seja, próximo daquilo que estava programado. Agora, o indivíduo entra no trânsito, se estressa todo o tempo, dá aquela descarga de adrenalina a todo instante, está alterando o seu metabolismo, gerando talvez uma úlcera, ou um problema qualquer mais sério, ou uma pressão, afeta a sua pressão. Enfim, a alimentação inadequada. Então, se ele era para viver 90 anos, de repente ele desencarna com 70. Quer dizer, então, ele queimou alguns anos, ele perdeu a oportunidade de ficar aqui um tempo maior, mais longo, para o seu aprendizado. Chamando a atenção de um ponto interessante que o Espiritismo coloca. Nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas reencarnadas na Terra, aproximadamente, não chega a ser 8, quase 8. E nós temos mais de 20 bilhões de espíritos no mundo espiritual querendo reencarnar. Então existe uma fila aqui. Se você chega aqui e não aproveita de forma condizente o seu corpo físico, você perde muito. Dá lugar para outro. Dá a possibilidade de voltar num período mais breve. E o problema que o espírito enfrenta no mundo espiritual, particularmente se ele cometeu alguns deslizes, é a consciência culpada. Então ele está doido para reencarnar, para no esquecimento provisório ele ter paz. Então o pessoal está, pelo amor de Deus, deixa eu reencarnar, que eu quero esquecer as coisas ruins que eu fiz. Mas não, meu filho, você era para viver 100 anos e viveu 60. Você não aproveitou seu corpo físico. Então, a gente tem que pensar sobre isso, que cuidar do corpo físico é muito importante. Porque, na verdade, nós não somos donos desse corpo físico. Ele nos foi emprestado por Deus. Essa roupa física, Deus nos concedeu como empréstimo para o nosso processo evolutivo. Em respeito ao Pai Celestial que me fez esse empréstimo, eu não posso destruir isso. Eu tenho que respeitar o meu corpo físico. E se eu não respeito, eu vou agravar em muito a minha condição espiritual. Álvaro, e o contrário pode acontecer? Isto é, se nós podemos abreviar o nosso tempo aqui por nossa própria incúria, existe alguma forma de nós estendermos o tempo que foi inicialmente programado para a nossa missão aqui na Terra? São casos específicos. A literatura espírita tem vários casos assim, quando existe, por exemplo, a necessidade de uma reconciliação entre pessoas que têm algum problema. Isso vai umas horas a mais, uns dias a mais, isso é possibilitado, tá? Isso pode acontecer. E uma pessoa que ia desencarnar, os mentores estendem mais a vida dela para que possa o antigo inimigo renascer naquela família e haver essa possibilidade de consideração. Tem uma obra espírita, Missionários da Luz, André Luiz e Chico Xavier, contando um caso, inclusive, de uma senhora que ela dirigia um orfanato e ela ia desencarnar. E teve uma moratória para estender um pouco mais a vida dela, porque a filha dela, que estava grávida, e ela, se ela desencarnasse, a filha ia ter um trauma, podia afetar o neném. E um menino do orfanato, que reencarnou com a missão de, junto com aquela menininha que ia nascer, tocar o orfanato para frente após o desencarne dessa senhora, quando ele crescesse, ele roga por ela. Então a rogativa foi do Pedrinho, um garoto de 7 anos de idade. Isso atingiu as esferas mais elevadas, porque era um espírito muito iluminado, pedindo que ela, a mãe dessa senhora, que a filha estava grávida, não desencarnasse naquele momento. Esperasse a criança nascer para poder desencarnar. Então, essa ação do mundo espiritual aqui na vida física, ela sempre acontece. Mas lembrando que são casos específicos, em situações muito, muito particulares. Nos diz uma das mensagens de Bezerra de Menezes, que todas aquelas pessoas que se dedicam ao bem nas diferentes esferas da sociedade, cientistas, músicos, poetas, escritores, que estejam fazendo uma coisa boa, e também espíritas, ou padres, ou pastores, ou rabinos, enfim, quem estiver executando uma obra boa, é então pedido sempre ao alto uma moratória para aquela pessoa, para que ela continue naquele trabalho, porque se a gente vê a sociedade tão carente, tão... quando tem uma pessoa boa fazendo alguma coisa... Deixa ele trabalhar mais um pouco. Aí o pessoal até fala, nossa, por isso que esses espíritos vivem muito, não morrem. Pois é. Álvaro, o espírita, ele gosta muito de ouvir, né, mensagens que vêm do lado de lá. E algumas vezes, alguns médiums, eu quero que você comente sobre isso é importante, se atrevem a falar alguma coisa sobre a morte de alguém ou a possibilidade da morte de alguém. A pergunta é possível que uma pessoa possa se antecipar à própria morte, possa tomar conhecimento de quando e como se dará a própria morte, ou por conta própria ou pela ação de um médium? Não, isso aí não é possível. A espiritualidade é muito econômica nessas informações, que isso não tem nada de construtivo, não ajuda absolutamente nada. Então, os mentores não dão essas informações, tá? Olha como é que existe essa economia, essa forma de segurar as informações e dosá-las. Eu me lembro um determinado palestra do Divaldo Pereira Franco. Olha, o Divaldo é de maior liderança hoje no meio espírita, publicou centenas de livros, né? Depois do de Chico Xavier, considerado o maior médium brasileiro. E o Divaldo, quando era jovem, ele procurou o Chico. Ele já era médium, já trabalhava e tudo, né? E perguntou: Chico, quem é meu guia espiritual? Chico se virou para ele e falou assim: não estou autorizado a dizê-lo. O Chico não disse que não sabia. Não estou autorizado, não disse para o Divaldo, que era Joana de Ângeles. Ou seja, mesmo dois grandes médiuns se encontrando, naquela época, o Chico não disse. Então, depois o Divaldo, quer dizer, quando foi o momento oportuno, a Joana de Ângeles se revelou para o Divaldo. Sim. Então, tem dois casos que a gente vê que pessoas sabiam da data de desencarne. A gente sabe, né? Uma, o Zé Arigó, ele sabia. De alguma forma, ele era um médium e ele sabia que ia desencarnar. Não sabia, talvez, com detalhes. E outro, o próprio Chico. O Chico disse que ele ia desencarnar no dia que o Brasil estivesse feliz. Foi no dia que o Brasil ganhou a Copa. A Copa do Mundo, é verdade. Então, mas ó, são casos específicos, raros, raríssimos. Ninguém tem esse poder e isso aí não é dado, né? Não é dado e acredito que não seja desejado, né? Não, eu não quero saber. Também não. Se alguém souber, não me conte. É melhor não saber. Ao que parece, é um fato que hoje nós vivemos mais do que no passado, né? A expectativa de vida e o tempo de vida são aparentemente maiores. Aliás, você podia... falar sobre isso, a diferença entre a expectativa de vida realmente aqui no Brasil, né? Por exemplo, no nosso país aqui, o que denota, né, essa expectativa, e o tempo de vida efetivamente. Olha, são duas coisas distintas, tá? A expectativa de vida no mundo mudou bastante. Até 1960, a expectativa de vida do brasileiro era abaixo de 50 anos, hoje está 72,5. Quer dizer, aumentou bastante a expectativa de vida. E mesmo no aspecto mundial, na escala mundial, é em torno de 72 anos de vida, a expectativa de vida. Agora, a expectativa de vida Nós temos que ver por que que aumentou a expectativa de vida. É que as pessoas estão morrendo menos. Então, é um dado estatístico. Qual a expectativa de vida de um jovem na Síria hoje, de 20 anos de idade? É diferente de um jovem em Piracicaba. A Síria é um país em conflito, uma guerra civil acontecendo lá, uma guerra terrível. Então, morrem mais pessoas e, na média, então, diminui a expectativa de vida. Então, quando acontecem guerras, diminui a expectativa de vida. Agora, tempo de vida, nos diz os estudiosos, em relação à antiga Roma e hoje, não mudou muita coisa. As pessoas também tinham um tempo de vida longo. Se tivessem, por exemplo, estavam envolvidas em guerras, se não tinham acidente, se cuidavam, viviam 80, 90, 100 anos ou mais, como aqui também. Então, o tempo de vida. E no, na visão espírita, nós sabemos que tem uma programação estabelecida. A pessoa que está programada a viver até os 80 anos de idade, ela não vai viver até os 100, ela vai desencarnar aos 80 anos de idade, ou até menos, geralmente descarga com menos, tá? Mas não... Então existe uma diferença entre tempo de vida e expectativa de vida. As pessoas podem viver mais? Pode sim, desde que a medicina avance um pouco mais e certas enfermidades vão ser combatidas. Então a gente pode estender um pouco mais nosso período de vida, se a programação estabeleceu isso. Então, se eu vim com a possibilidade de viver até os 120 anos de idade e eu vou desencarnar com 100 porque eu não me cuido, é uma coisa. Agora, se a medicina avança mais e vai cuidar de certas doenças, eu vou viver então até os 120 anos de idade. E isso será possível. Então, a expectativa de vida tem a tendência a aumentar, se não houver guerras, né? Se não houver mortes, pelo avanço da medicina. Mas tem um período desde que a programação permita. Não adianta a expectativa de vida aumentar para 120 e você vem com um planejamento para 20, não vai adiantar muito. Não vai adiantar muita coisa. Álvaro, agora uma pergunta que incomoda muita gente, né? Inclusive a mim. Morrer é doloroso? E mais, desencarnar é doloroso? Existe uma morte melhor do que outra? Por exemplo, algumas pessoas afirmam que morrer dormindo seria ótimo, né? Não acordar simplesmente no outro dia, ou como eu já ouvi, né? Acordar morto. Acordou e não sabia que tinha morrido. Pois, né? É. Olha, tudo vai depender muito do nosso apego às coisas materiais, a nossa conduta aqui na Terra, a nossa consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu consigo viver na Terra sem ficar preso à Terra, com toda certeza o desligamento meu será mais tênue. Mas cada caso é um caso, tudo depende do mérito das pessoas, tá? Naquele livro A Vida Continua, do Chico Xavier, psicografado por Chico, ditado por André Luiz, tem o caso da Evelina. A Evelina era uma pessoa dona de casa, pessoa comum, sofria muito. E quando ela desencarna, ela fica um ano quase que em coma no hospital, no mundo espiritual, se readaptando. Então, ela despertou no hospital e nem sabia que tinha morrido. Queria conversar com o marido, queria ver televisão, queria pegar o telefone, então não sabia. Então, isso acontece também. Então, vai depender muito da vida do indivíduo no dia a dia, no aspecto moral. Se a pessoa realmente se deixa levar pelos rancores, pelo ódio, pela maldade, aí fica complicado esse desligamento do corpo espiritual, porque tem a morte biológica, mas realmente a pessoa não consegue se desligar do corpo físico a contento. Bem, Álvaro, daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre a figura tenebrosa, aquela figura com roupa preta, com uma foice na mão. Vamos ver se isso tem algum fundamento. Por hora, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de companheiros, de amigos, que, unindo esforços, tornam possível que esta mensagem de amor e de consolação possa alcançar os corações que dela necessitam. Nós agradecemos a esses amigos, é por vocês que estamos aqui. Como agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E se você ainda não colabora, Participe, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode depositar qualquer valor na conta poupança 71-850-4-500, agência 5189 no Banco Itaú. E pelo aplicativo você pode acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição. Vai lá no botãozinho superior esquerdo, selecione a opção prestação de contas e você vai acompanhar cada centavo que entra e que sai. Nós queremos aproveitar também para falar da USE sobre a campanha Conheça o Espiritismo. Lembrando que essa campanha, a USE pretende distribuir 25 mil exemplares da obra Fundamentos da Doutrina Espírita, do autor José Benevides Cavalcante. A distribuição dessas obras vai acontecer, Álvaro, a partir do dia 14, é isso? Temos a reunião do Conselho da USE, onde os representantes das casas espíritas estarão presentes, e talvez até a visita do próprio autor do livro, José Benevides, ficou de vir, está tentando vir aqui para Piracicaba, mas as casas espíritas já podem fazer a solicitação dos livros, que serão entregues já nesse dia, a partir desse dia, o número que as casas espíritas solicitarem. Então acesse usepiracicaba.com.br e lá você vai encontrar também uma forma de ajudar nessa campanha. Você pode ajudar a doar, né, 10 reais, 20, 50, 100 reais, enfim, quanto você puder, para que nós possamos fazer com que essas obras, com que essas informações tão valiosas, esses ensinamentos tão valiosos possam alcançar esses corações que tanto necessitam de consolo. Bem, amigos, nós vamos agora, em homenagem à mulher, ouvir aqui a canção de Benito de Paula, Mulher Brasileira, e retornamos em alguns instantes para a segunda parte do programa Visão Espírita, onde tratamos do tempo nosso regresso ao plano espiritual. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar, diz rapaziada. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar caminha sambando, quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita de hoje. Nós falamos sobre o regresso para o plano espiritual. E quando fomos para o intervalo, nós falávamos sobre o processo da morte do corpo físico e talvez a melhor maneira de morrer, não é, Álvaro? Se existe uma melhor maneira, a pergunta é: baseado nas tecnologias que existem hoje, disponíveis hoje, morrer é um processo doloroso do ponto de vista físico? Olha, nós temos que viver bem para morrer bem. Essa é a verdade. E viver bem é viver com a conduta moral e ética nos postulados do Cristo. E aí realmente essa morte será uma passagem tranquila. Então tem pessoas que vão desencarnar, vai ter a morte biológica e vai se libertar com facilidade dos despojos carnais, porque não tinha. Agora tem indivíduos que são tão apegados à matéria, com tantos vícios, com tanta maldade, que tem a morte biológica e o espírito continua ligado ao corpo físico e só vai se desligar quando decompor o corpo físico. E aí tem todo um processo doloroso, porque se a pessoa está tão materializada, ela sente todos os impactos no corpo espiritual do que acontece com o corpo físico, inclusive a decomposição, a ação dos organismos decompondo o corpo. Então realmente é um processo traumático, muito doloroso para quem não se conduziu com dignidade aqui na vida física. Álvaro, nós falávamos também sobre as formas, né, da morte. Alguns dizem que morrer dormindo pode ser melhor. E eu queria que você comentasse sobre isso. Por exemplo, morrer dormindo, a morte que vem por meio de um acidente fatal, a morte por uma doença em que a pessoa passa anos, muitas vezes, ali em tratamento. A velhice, a pessoa com idade mais avançada, ela vai gradativamente se libertando. Ela vai perdendo o interesse pelas coisas materiais. Na verdade, a velhice, aquele estágio que a pessoa fica naquele corpo físico, nós temos que entender também que se a pessoa às vezes fica um estágio muito, muito longo numa cama, sofrendo ali, ela está drenando as energias da alma que estão aderidas no corpo espiritual, ela está fazendo um verdadeiro tratamento de beleza espiritual. As toxinas, energias negativas que estavam no corpo espiritual, devido a deslizes de outras encarnações, ou até dessa, passam para o corpo físico. Então, o corpo físico, na verdade, é um receptor dessas cargas negativas. Então, a pessoa vai se limpando, e quando chega o momento próprio, apropriado, ela está tão cansada até de estar no corpo físico, que a libertação para ela é uma beleza, ela sai do corpo sem nenhum problema. Agora, um acidente, um avião, por exemplo, ou um carro, é um choque muito grande. Aquele que está normalmente, que viveu bem, ele vai ser rapidamente socorrido, ele não vai, às vezes vai ser anestesiado, vai para um hospital no mundo espiritual, ele nem sabe direito o que aconteceu. Porque tem um choque, ele perde a consciência, ele fica naquele estágio e os mentores já vão cuidar dele. Quando tem, inclusive, quando teve aquele tsunami na Indonésia, que morreu mais de 200 mil pessoas, antes do tsunami, nos diz Bezerra de Menezes, que vários hospitais no plano espiritual foram montados, aguardando o desencarne coletivo. Então, existe toda uma preparação. Então, se a pessoa está bem com o coração, com sentimentos, com a conduta, não tem que temer nada, não tem que ter dor de nada. Ela vai simplesmente passar para outro plano e, como foi o caso da Evelina que eu mencionei, nem sabe que chegou do outro lado. Depois de muito perguntar e andar, ela soube que tinha desencarnado, nem sabia que tinha desencarnado. Então, uma pessoa boa, uma pessoa tranquila. Agora, se o indivíduo ele é mal, perverso, egoísta, rancoroso, né, que tem todos esses vícios morais, aí é doloroso o desencarne. O que vai dizer se o desencarne é doloroso ou não é a conduta moral do indivíduo na Terra. A morte é simples, morrer é fácil. Difícil é desencarnar. Morreu, se um acidente de carro, morre. Um ataque cardíaco, ele morreu. Mas o desencarne, esse que é o grande desafio que nós espíritas tentamos, de certa forma, esclarecer as pessoas para modificar a conduta, para se conduzir o máximo possível das suas limitações dentro do Evangelho do Cristo. Pois é, a gente viu aqui que nós podemos abreviar a nossa vida e quase sempre nós somos os artífices dessa abreviação. a pessoa que bebe, pega o volante para dirigir, naturalmente, ela está se colocando em risco de desencarnar por meio de um acidente. É um suicídio, né? É um suicídio. Então, ela não vai estar bem do outro lado. Né? Mas você falou também da Dona Morte, né? Essa figura tétrica, né? Com a foice. Isso aí é um simbolismo. Na verdade, eu disse... Porque a foice. É um simbolismo. É comunista a Dona Morte? Não, ela é o que vai cortar o fio da vida, né? A foice cortar o fio da vida. É o ceifador, né? O ceifador. Então, na verdade... O desencarne, o processo de desatar os laços que nos prendem ao corpo físico, é feito pelos mentores espirituais elevados, autorizados por Jesus a fazê-lo. Eles vão então fazer essa, desde que nós tenhamos mérito, volta tudo ao mérito moral. Como é que está a minha consciência? O que, é que eu fiz? Eu planto, eu colho. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se eu planto o amor, eu vou colher toda assistência digna para regressar de forma a mais branda, mais tranquila possível para o mundo espiritual. Mas se o indivíduo realmente não só planta más sementes, ele quer colher o que no final? Então ele vai ter que esperar a decomposição do corpo físico para se libertar. É isso que realmente que vai acontecer. Bem, Álvaro, mas eu falava sobre a nossa responsabilidade no processo de desencarne, né? Que nós somos os responsáveis a maior parte das vezes, e citava inclusive que um motorista imprudente é responsável pela própria desencarnação. Mas além desses fatores, né, do fator próprio, né, existem fatores externos, isso é. Neste caso aqui, eu vou ser específico. A pergunta é, entidades, obsessores, podem fazer com que eu morra antes da hora certa? Isto é, do planejamento? Pode, desde que a pessoa entre em sintonia com esses obsessores, né? Então, o indivíduo, por exemplo, começa a resvalar para vícios... prejudicar muitas pessoas, drogas. Tem um caso interessante no livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde um grupo de espíritos do mal, obsessores, iam provocar o desencarne de um jovem através de um ataque cardíaco. Então, não era só induzir a pessoa a overdose, que também é outra forma também de provocar a morte. Ele induz a pessoa a ter usar várias drogas e a pessoa tem uma overdose e morre. Pode também induzir a pessoa ao suicídio, obsessão. Mas nesse caso específico, não. Eles iam provocar realmente o desencarne para um ataque cardíaco. E esse indivíduo ia acontecer isso, porque é um indivíduo que fazia o tráfico de mulheres... Era um marginal, um bandido, perverso. Ele estabeleceu uma sintonia muito forte com os obsessores e houve então a intercessão de Bezerra de Menezes para que não acontecesse. Ou seja, a vinculação com o mal pode acontecer também do desencarne-se de forma direta ou indireta. Indireta quando a pessoa é levada para cometer um desatino, um acidente, uma overdose, ou também de forma direta. Então, são casos mais específicos da pessoa sintonizar com espíritos pervertidos do mal. Aí nós podemos entender que o suicídio também pode ser influenciado, a pessoa pode ser levada ao suicídio. Grande parte dos suicídios são derivados de um processo obsessivo. Então, o obsessor trabalha gradativamente, ele não tem condições... A pessoa não é tão má assim para provocar um desencarne direto, então ele faz um desencarne indireto. Ele leva a pessoa para a depressão, afasta as pessoas boas que possam ajudá-lo, ou induz a drogas, ou induz a bebida, ou induz inclusive até a um desatino de se jogar de cima de um prédio ou usar uma arma de fogo para dar cabo da própria vida. É um processo obsessivo, mas que poderia ser evitado se não houvesse a sintonia. Porque tudo é questão de sintonia. Se a pessoa se sintoniza com o bem, o obsessor não vai ter acesso à mente dessa pessoa. Então, se a pessoa se dedica a uma religião, ora, tem atitudes positivas, o obsessor não tem condição de se aproximar. Então, o melhor antídoto continua sendo, conforme Jesus nos recomendou, orar e vigiar. E fica atento, né, Álvaro, aos pensamentos mesmo, né? Diante de uma dificuldade, se vem um pensamento suicida, fique atento, talvez não seja um pensamento teu. Geralmente não é. Geralmente não é um pensamento teu. Então fique atento, faça uma prece naquele momento, peça proteção, se afaste, né? Que apesar de todas as dificuldades, né, nós temos condição de superá-las. Né? Temos, nós temos condição de superar. Não, Deus não nos criou para a infelicidade, Deus nos criou para a felicidade. Se nós tivermos a humildade de buscar apoio as entidades superiores a Deus, essa ajuda vai vir. Então, realmente, no momento de aflição, de dificuldade, o indivíduo que tem a humildade, ele vai ser atendido. Mas, muitas vezes, o indivíduo não tem humildade, é arrogante, orgulhoso, vaidoso. Ele se acha que não precisa, quer dizer, é falta de fé nele mesmo e fé na divindade. Sempre falta de humildade. Esse é o maior desafio para o nosso desenvolvimento aqui, é a humildade. É, o orgulho é o pai de todas os defeitos morais. Álvaro, muitas pessoas consideram, né, a orientação de um espírito como se fosse uma orientação superior. Né? Nós sabemos, pelos ensinamentos dos espíritos, na codificação de Kardec, que um desencarnado é uma pessoa que já viveu aqui com todos os seus acertos e erros, né? Ninguém se torna santo porque desencarna. Mas existe alguma mudança na personalidade do encarnado para o desencarnado? Isso é depois desse processo, né? Depois do desencarne mesmo, existe alguma mudança do ponto de vista psicológico, da personalidade dessa? Não tão drástica assim, porque nós levamos nossa bagagem de virtudes e defeitos. Então a gente vai ser exatamente a mesma pessoa, melhorada no aspecto de ter uma visão mais ampla do mundo real, que é o mundo espiritual, vai saber balizar as coisas longe do mundo material, que muitas vezes nos hipnotiza. Então ele está liberto dessas sensações da matéria, então ele está realmente com a visão melhorada. Imagina uma pessoa andando no vale e uma pessoa andando no topo da montanha. Nós estamos andando num vale com nossa visão limitada. Aquele que está no topo da montanha enxerga um pouco mais, mas é o mesmo indivíduo, com a mesma bagagem que ele levou. O desencarne não é um passaporte de genialidade nem de santidade. Nós vamos conforme nós estamos aqui. Então a gente leva da vida a vida que a gente levou, né, Wilson? Né, o refrão? Pois é. E é assim, eu já tive... Uma vez uma pessoa me contou que o marido dela havia morrido e que ela não fazia nada sem consultá-lo. Nossa. Tudo que ela fazia na casa dela, ela consultava. E ela, coisas assim, do dia a dia, por exemplo, ela falou, eu estava com uma torneira que não parava de pingar, e eu pedia para ele, você me ajuda aqui, porque eu não aguento mais essa torneira. Álvaro, o que a gente diz sobre isso? Olha, isso aí necessita frequentar um centro espírita, assistir umas palestras, conversar com algum dirigente que possa fazer um atendimento fraterno e orientá-la melhor. Aqui, nesses breves minutos, não poderíamos falar muito sobre isso, só que não é assim que as coisas acontecem. Isso é um processo obsessivo do encarnado, talvez, sobre o desencarnado. Acho que quem morreu, quem desencarnou, deve buscar planos mais elevados e não ficar aqui chamando o espírito. Ele cumpriu a missão dele na Terra. Ele não tem que estar aqui o tempo todo ao nosso lado. Ele tem que estudar, trabalhar, executar várias tarefas e nos visitar quando for oportuno. Lembrando que quem cuida de nós é o Pai Celestial, é Deus. Tá? Deus que cuida de todos nós. Nós somos os filhos de Deus. Então, a nossa rogativa sempre é para o Pai Celestial, para Deus. E o Chico sempre dizia isso, né? Quando alguém o procurava, pedindo para falar com o fulano, com o ciclano desencarnado, ele dizia, o telefone toca de lá para cá, que é o que você disse agora. Não é? Quando ele puder visitar, ele virá, mas de acordo com as condições dele. Quando a gente pede, a gente não sabe em que condição está aquele desencarnado. Você comentou a pergunta anterior aqui, falando sobre o que desencarna numa condição boa, essa mudança de personalidade, essa percepção, né, aumentada que ele tem da realidade. Mas também tem o oposto, né, Álvaro? Aquele que desencarna numa condição ruim, mergulhado no ódio, mergulhado no desejo de vingança, no arrependimento, esse também tem uma mudança ao contrário lá, né? Tem muitos que têm uma vida dupla, Wilson. Tem vários casos, tem indivíduos que têm uma máscara social e tem uma vida baseada na hipocrisia. Você vai lá, fulano, e você não sabe o que a pessoa realmente faz, como é que a pessoa pensa, o que a pessoa age. Então, como é que você vai falar que vou chamar o fulano? Você não sabe exatamente se ele pode vir, como você mencionou. Pode estar realmente com uns pântanos do umbral, como André Luiz teve por 8 anos. André Luiz foi o Carlos Chagas, um cientista, um indivíduo casado com os filhos, um homem sério, um médico famosíssimo, indicado para prêmio Nobel, e ficou 8 anos nos pântanos do umbral. Aí vai chamar o Carlos Chagas para ajudar? Coitado, ele estava lá com a barriga aberta, lá no corpo perispírito rasgado, a cirurgia que ele teve câncer no sistema intestinal. Então, vamos orar para Deus, pedir a Deus que nos auxilie e envie os espíritos protetores que possam nos ajudar. Porque os laços do amor são eternos. Aquelas pessoas que nós amamos e que desencarnaram, deixe-as em paz e oremos por elas. As nossas preces têm eco. Onde estiverem nos planos espirituais mais elevados, uma cidade no mundo espiritual, vão estar olhando por nós, vão estar. Porque a pessoa desencarnou, foi embora, deixou os cílios aqui na terra, ele ama aqueles cílios. Ele vai orar, vai ajudar, mas vai pedir a espíritos mais bem tarimbados para essa tarefa, para olhar pela família. Às vezes ele não tem condição de ajudar. Você falou que o amor é eterno. Isso é a minha deixa para perguntar também a diferença aqui entre o amor e o sexo e a sexualidade nos espíritos. Quando o indivíduo desencarna, o indivíduo, ele continua com desejo sexual, por exemplo, se o marido morre, a esposa fica, ou vice-versa, a esposa morre, o marido fica. Esse desejo ainda persiste, Álvaro? Se for uma pessoa que não se educou na encarnação, sim, porque o sexo, assim como a cocaína, pode ser um vício. Essa pessoa está viciada em sexo, ela desencarna com os tormentos do sexo, ela vai ter problemas. Mas não porque, como espírito, ela precisasse, porque o espírito não tem necessidade, porque não está mais encarnado, não tem mais a animalidade, a necessidade da reprodução. Mas os órgãos sexuais ainda existem, estão presentes. Estão presentes, mas não tem nenhuma finalidade no aspecto sexual. O espírito não faz em sexo. Não tem a animalidade que é do ser humano. O sexo, quando é feito, é um processo obsessivo. Isso que eu ia perguntar. Não fazem porque não podem ou porque não precisam? Não tem necessidade. Não há necessidade. Porque não. O sexo aqui tem a função... Reprodutora. Agora, da mesma forma que o indivíduo fica viciado em cocaína, não é que o espírito no mundo espiritual, no umbral, precise de cocaína. É que ele se viciou da cocaína. Então ele está... A mente dele está doentia, então ele tem essa necessidade. Da sensação que a cocaína produzia. Exatamente. Né, na mente dele. Então ele vai com a sensação que o sexo, como cocaína, pode viciar. Agora, um casal normal, você vai ver ao longo dos anos, vai perdendo o interesse, até pela questão da idade, e se amam e ficam juntos. Então juntos lá não tem mais um contato físico, no aspecto do intercurso sexual. Mas se amam, estão juntos. Você vê aqueles velhinhos de mãozinha dada, tanto amor, tanto sentimento. É isso que acontece no mundo espiritual. É uma preparação. Eles vão estar no mundo espiritual como aqueles dois velhinhos estavam aqui antes de desencarnar. Agora, quando a pessoa desencarna jovem, num acidente, por exemplo, e não tem a educação necessária, ela está em um estado de perturbação. Mas se for um espírito mais elevado, consegue se reintegrar com uma certa rapidez. Tudo depende do nível evolutivo de cada um. Quanto mais a pessoa se disciplinar em todas as áreas, não só na questão do sexo, também da posse, do materialismo, da vingança, da inveja, melhor para o espírito. Né? Tudo isso que você se referiu é aquilo que nos aprisiona, né? Incluindo o sexo. Um jovem, por exemplo, que você citou, que desencarna de acidente e deixa uma namorada, quando essa namorada vai ter um outro relacionamento aqui, ele desencarnado pode passar a obsediá-la, não pode? Pode, já tratamos um caso assim. E não foi nem o namorado, era o meu marido, né? O marido dela. E não aceitava. Então, mas isso foi solucionado, foi pedido que ele fosse esclarecido. Era um piloto de avião, jovem ainda, fazia pulverizações agrícolas. Um dado instante, não conseguiu, bater na torre de alta tensão e morreu, né? E ele não aceitava, gostava da esposa e tudo. Então foi todo um trabalho de conversar com ela, conversar num trabalho mediúnico, para orientá-lo, para ele realmente seguir o caminho dele e entender que ela estava no corpo físico, ela ainda era jovem e queria recompor a vida dela. Então, mas mais uma vez, o Espiritismo é muito interessante nesse aspecto, muito importante, aliás, para solucionar e equacionar essas coisas, as pessoas entenderem. Não tem que ter medo do finado que foi o namorado ou o ex-marido, né? Olha, dialoga, ora por ele, que ele seja encaminhado, respeite, né, os sentimentos, que as coisas vão ser encaminhadas direitinho, né? É, Álvaro, eu não quero complicar não, mas, por exemplo, vamos nos aprofundar nessa questão. O sujeito desencarnou, retornou à pátria espiritual, a esposa casou mais uma vez, né? E aí os três desencarnam, estão os três lá no plano espiritual. Nós sabemos lá pelo livro Nosso Lar que existem colônias, casas, né, onde se compartilham a vida tal qual acontece aqui do lado de cá. Que família, na verdade, é a que prevalece? Aquele primeiro, veja, ela amava o primeiro marido que morreu. Ele foi embora, né, por conta de um acidente, ela se casou de novo. Ela amava também o segundo marido, compreendemos assim? Com qual deles ela vai ficar lá no plano espiritual? É sempre com quem tem mais afinidade, né? Então, você pode casar uma. Eu conheci uma senhora que se casou, acho que duas vezes, né? E ficou viúvo duas vezes. Poxa. Foi até minha sogra. Eu falei, nossa, eu até falei com o bispo, eu tô com um pouco de medo aqui. Eu tô entrando aqui. Pô, sua mãe viúva duas vezes, eu espero durar um pouco mais. Bom. Então, você vai desencarnar e vai chegar do outro lado e talvez não vai ficar com nenhuma das duas. Tudo depende do programa reencarnatório. Às vezes era um débito com uma ou com outra que chegou depois. Mas na prática mesmo, isso que tem acontecido, pelas leituras que a gente faz das obras espíritas, é uma repetição. Geralmente, a pessoa, em várias reencarnações, é a mesma esposa, o mesmo esposo. Tá? Tem uma conversa, inclusive, nesse livro Nosso Lar, do companheiro de André Luiz, o Lísias, e ele apresenta a noiva dele, dizendo que estão se preparando para voltar à Terra, vão reencarnar novamente, e disse que iriam repetir a mesma experiência porque a anterior tinha sido fracassada, por culpa dele. Ele não entrou em detalhes. Quer dizer, então, que a sentença, até que a morte o separe, não existe, né? Não, vai depender muito da afinidade, né? Você vai... Tem casais que estão juntos aqui. Vamos lembrar que a Terra é um planeta de provas e expiação. As famílias também se formam nesse mecanismo de provas e expiação, mas com possibilidade de ser feliz. Deus não coloca as pessoas juntas para serem felizes, para brigarem, viverem em desarmonia. Quando isso acontece, é um despreparo, um descuido de um ou dos dois. Tem casos, por exemplo, que por mais que um dos cônjuges trabalhe positivamente, o outro rema o contrário. Aí realmente não tem jeito de ficar junto. Mas, na maioria das vezes, geralmente os dois têm um pouco de culpa no processo e aí realmente tem essa separação. Quando acontece a separação, fracassou o relacionamento, aí vai depender, quando chegar no mundo espiritual, se vai ter que repetir essa experiência outra vez ou não. Aí cada caso é um caso, tem atenuante, tem situações, nós não podemos dizer, não existe uma receita de bolo como tem que acontecer. Cada caso é um caso, mas o ideal é que as pessoas fiquem juntas, né? E considerando nesse caso, enquanto você fala dessas relações, me vem muito em mente a questão da posse, né? A gente tem que realmente abrir mão dessa ideia de posse sobre o outro. Né? Quando desencarnamos, ninguém tem poder sobre o outro, né? A gente tem que amar, é o que dizem, né? É deixar o outro livre, para que possa experimentar o que ele precisa experimentar para a felicidade dele, para o crescimento dele. Muitas vezes é longe da gente. Se eu sou aquele primeiro marido, né, que morri antes e que estou lá no plano espiritual, minha esposa retorna com o outro, com o novo dela, e se de repente ela precisa continuar a experiência com ele, eu preciso compreender isso, né? Pode ter relacionamento, muitas vezes, marido e mulher ou pai e filha também, né? Então, isso aí vai ser decidido no mundo espiritual. Agora, você está tocando esse aspecto da pessoa encontrar a primeira ou a segunda esposa? E o Islã, que fala que os justos vão ter 72 virgens esperando por ele, né? Uma coisa meio Poxa complicada, vida. Né? Tem um coração gigante, né? Então, ainda no vinhedo, ainda com... Então, a gente vai vendo que A ideia da... E o islamismo é a segunda religião no mundo, né? Mais de 2 bilhões de seguidores, apenas abaixo do cristianismo. E a pessoa acreditar que Deus iria colocar um indivíduo com 72 esposas, a própria... Você vê a paridade que existe, homem e mulher na face da Terra, é uma... Ou então colocar o céu com nuvens tocando harpa, pessoa, um céu estático... Então fica a ignorância da nossa sociedade é muito grande. Mas nós espíritas, que nos julgamos mais esclarecidos, é interessante que realmente somos, mas que esse esclarecimento seja positivo na nossa conduta. Não adianta ter esclarecimento e continuar errando do mesmo jeito, né, Wilson? Pois é, essa felicidade, né, aparente que o Islã prega é a felicidade do excesso, né? Aquilo que nós imaginamos, se uma coisa é boa, duas deve ser muito melhor, três é muito... Uma, se uma mulher é boa, três, quatro, cinco, tende a ser melhor, né? Se eu gosto de determinada comida, né? Se eu como um pouco, se eu comer duas vezes, vai me fazer melhor ainda. E, na verdade, é sempre o oposto, né? Mas 72, poxa, é um número... Eu não sei quando é que está o Maué, eu estava com essa cabeça. Então, estou tentando... Por que, né, o número 72? Precisaríamos estudar mais aí essa base. Álvaro, de uma maneira generalizada, como está hoje o processo de desencarnação da humanidade, de uma forma geral? Olha, muito doloroso, de acordo com as obras espíritas, a maior parte da humanidade ainda regressa ao mundo espiritual num processo de desencarnação difícil. Então, não está... Basta ver o comportamento da nossa humanidade. Guerras, violência, egoísmo, corações frios, insensíveis, muita inveja, muita fofoca, sabe? Então, essa, a falta de religiosidade, da busca de Deus, da oração, do equilíbrio, do sentimento elevado, do respeito, da ética, da honestidade, isso está muito em falta na nossa sociedade, na nossa humanidade. Então, como consequência, a volta ao mundo espiritual tem sido traumática para mais de 60% dos habitantes desse planeta. É doloroso. Ah, então realmente não está sendo muito, não está sendo muito agradável esse regresso para a maioria dos desencarnados. Álvaro, nós aqui estamos chegando ao final do programa. Eu selecionei uma poesia hoje do espírito Maria Dolores, da obra Coração e Vida. Um espírito que fala sobre o tempo e sobre a vida. E depois da poesia, a gente volta a conversar para você fazer as suas considerações finais. Depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Quantas horas desprezadas de espírito desatento nos enganos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto que se transforma em desgosto, furtando a esperança e a paz. Alma querida, não creias seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age segundo a segundo e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre a luta, mas não temas, ninguém vive sem problemas. Onde estiver e onde for, vida é lavoura perfeita, morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que pelo aplicativo Android Você pode ouvir qualquer edição do programa quantas vezes quiser e a hora que você quiser. Basta ir lá no seu aplicativo, no lado superior esquerdo, no menu, clique em Arquivo, dentro você seleciona o ano 2020, o mês, e pode ouvir o programa novamente quantas vezes quiser. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas-feiras a partir das 19h30 e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999. São mais de 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam, a quem passou lá pelo Facebook também. Temos aqui ouvintes em São Pedro, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Itanhaém, São Paulo, lá no litoral, Suzano e Sumaré. Um grande abraço a todos vocês. Participam do programa Visão Espírita Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Varga, que está conosco aqui hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Marina Jevartoski e o amigo Sérgio Aguiar. Na apresentação e operação técnica, um abraço ao amigo André Sanson, que vem aos domingos, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana, mandando um grande abraço, todo o nosso respeito às mulheres, que aproveitem bem todas as oportunidades que a vida nos apresenta. E eu passo aqui as últimas palavras para as considerações finais sobre o tema para o nosso amigo Álvaro e peço para que finalize com uma prece. Em qualquer situação da vida, que nós possamos fortalecer a nossa fé em Deus e a nossa fé em nós mesmos. O nosso planeta é um planeta ainda em transição, e é um planeta com uma vibração de muita violência, de muita ódio, de muita maldade. Mas nós podemos criar em volta de nós uma vibração positiva, uma vibração elevada. Não vamos deixar levar para essa vibração, às vezes, negativa da sociedade, da mídia, das pessoas. Vamos ter um pensamento positivo, um pensamento elevado. Vamos recordar sempre a mensagem redentora de Jesus na Galiléia, vê-lo como o nosso mestre, com os braços abertos, sempre nos convidando à reforma íntima, à transformação moral. Todos nós, independente das nossas limitações, sempre podemos ser pessoas melhores. Não somos santos, somos pessoas com os pés no barro, com os pés na terra, mas mesmo assim, com as nossas limitações, podemos gradativamente, degrau por degrau, melhorar os nossos sentimentos e melhorar nosso conhecimento, nossa sabedoria. Então, pensamento elevado, que essa semana seja uma semana de muita paz, independente das consequências na Terra, no Brasil, no planeta, não interessa. Nós em contato com Deus. Falamos da oração no primeiro bloco, falamos do papel da mulher e falamos da questão da desencarnação. E eu me recordo muito sobre desencarnação, as palavras de Bezerra de Menezes. E ele disse, o médico dos pobres, que naquele momento crucial do seu desligamento, ele só teve um pensamento: Deus. Colocou nas mãos do Pai Celestial a sua família que ficava, os seus filhos que iriam ficar órfãos, porque acima de todos, Deus cuida de todos nós. Que tenhamos então uma noite tranquila e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.